dia a todos. Muito obrigada por estarem todos aqui a esta hora que me dizem a chama. Já temos o nosso auditório quase cheio. É um orgulho ver-vos aqui todos. É um sábado e muito obrigada por estarem aqui. Antes de começarmos a apresentar os nossos oradores com os seus excelentes temas que nos trazem cá hoje, vamos recordar alguns momentos, até para acordar os mais divinhólogos e colocar boa disposição dos mais mal dispostos e vamos ver os bons momentos que acho que partilhámos entre todos também aqui na AMA. Bem, parece que estamos aqui a ter alguns problemas ou ainda a reagir, portanto, vamos passar primeiro então a dar a palavra ao nosso querido presidente da AMA. É com muito gosto que eu chamo aqui ao nosso palco. Feliz dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Estamos a sair quase de onde? Da caixa. E por isso mesmo, temos que começar com alegria e com bastante força. Por isso, outra vez, bom dia! Bom dia! Ah, que sério! Aplausos para vocês mesmos! Muito bem, a Associação de Marketing de Aveiro é uma associação a crescer cada vez mais. Temos quase 4 anos, já vou dizer o tempo que nós levamos, mas temos um grande orgulho. Porquê? Porque trabalhamos para as empresas, para os nossos associados. Incrivelmente, temos quase 500 associados no trabalho de tabela, onde 60% são empresas. E temos grande orgulho, mas chegámos onde chegámos graças a quem? Aos nossos associados, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, ao público que assiste aos nossos temas e sem dúvida, aos nossos amigos. Por isso, essa associação é muito grata a todos eles. E realmente tenho que agradecer à Escola Profissional da Aveiro, que nos recebeu muito bem, o staff esteve 5 estrelas, receberam-nos de uma maneira 100% profissional e realmente tenho certeza, um aplauso para a forte organização da Escola Profissional da Aveiro. Podem ver tudo o que está aqui em cima, o que está a acontecer aqui, toda a publicidade e comunicação que nós expomos, tanto no Facebook como nas redes sociais em geral, foi a Quimera. O pessoal da Regi, que está ali meio escondido, também acho que merece uma forte salva de palmas. Depois temos outros patrocinadores importantes. E continuo a dizer, estamos muito gratos a eles. É a Contir, é o Hotel Municipal, onde parte dos nossos oradores pernoitaram. É a cerveja artesanal em Media Lounge, a Teca. Esta empresa que nos abençoou estas caixas todas e a Remax ABC, que estávamos um bocado aflitos com certos materiais e mais uma vez, posso assim dizer, entre aspas, um chafado. No dia 17, ou seja, hoje, na segunda edição da AMA Fora da Caixa, realizámos exatamente de existência 3 anos, 10 meses, 8 dias, 16 horas, realizámos 30 eventos, 45 palestras em Aveiro, Águeda, Ribeirão Preto, Ovar. Trouxemos para o distrito de Aveiro 81 oradores. Realizámos 3 reuniões de networking com os nossos associados. Realizámos uma corrida de carro solidário. Somos responsáveis por 17 formações em todo o distrito, com alguns dos melhores formadores a nível nacional. Realizámos 2 planos de marketing solidários. Um ao IPSS das Colinas de Volga e outro à Câmara Municipal de Aveiro em relação ao posicionamento da sua marca. Aliás, também quero uma salva de palmas ao nosso Presidente que nos fez a hora de estar presente. Uma palavra ao nosso Presidente. Temos por terminado em junho passado um dos 3 projetos do antigo CREM para empresas de Aveiro e Águeda. Candidatamos 4 empresas, projetos, para o projeto Portugal 2020, para ajudar, sem dúvida nenhuma, as empresas a crescer na nossa região. Candidatamos 2 projetos para o Comércio Invest e realizámos 2 planos de marketing para empresas e 2 de comunicação para as zonas de Águeda, Oliveira do Bairro e Aveiro. Ou seja, em todo este tempo, realizámos tudo isso, mas vamos realizar ainda mais. Daqui a 2-3 minutos eu vou falar mais. Num país que nós queremos que nós queremos todos que evolua, mesmo com todas as crises políticas que estão a acontecer agora, nós todos, empresários e pessoas em geral, querem é que o país cresça, evolua, crie emprego, haja empresas que apostem seriamente no nosso tecido empresarial. E nós, AMA, conseguimos dar emprego a 19 associados individuais para 19 empresas nossas associadas. Ou seja, a parte do emprego é uma parte crucial para a Associação de Águeda. Em setembro do ano passado, mudámos de casa, estamos agora na Avenida Dom Lourenço Peixinho. Temos uma sala de co-working, onde está totalmente equipada para os nossos associados. Um espaço totalmente, desde cabo, quer dizer, sem cabo, como sabe, desde mesa, cadeiras, stencil, ponto fixo, fotocópias, impressoras, está aberto 24 horas, tem ligação à internet e depois tem uma mais-valia, que é as sinergias com os nossos associados. Sem dúvida nenhuma, é uma mais-valia. São as 5 vertentes onde nós trabalhamos. Ou seja, nos eventos, na formação, na consultoria, na bolsa de emprego e na área de co-working. Ainda temos uma boa relação com o Diário da Aveiro, onde todas as quartas-feiras, ou quase todas as quartas-feiras, temos um espaço para os nossos associados escreverem, darem a conhecer a sua empresa, e realmente já estávamos no Diário da Aveiro com esse espaço há um ano e meio. Há perto de 2 anos estávamos com a Rádio Terra Nova, onde todas as terças-feiras, no horário nobre, estamos a conhecer as empresas da nossa região que são associadas à AMA. Estamos no grupo de negócios BNI para convidar os associados e pessoas em geral a conhecer. Alguém conhece o BNI? Levanta o braço. Que é 20%. O BNI, a equipa do BNI, põe-se pé. As pessoas do BNI, onde é que são? 1, 4, 5. Essa são, faz parte da equipa BNI. Um aplauso para a equipa BNI. Nós trabalhamos com eles afincadamente e com resultados à vista. Em 2015, vamos ainda realizar mais palestras nos concelhos de Águeda, Estarreja, Ovar e Vagos. Vamos fazer mais um networking para os nossos associados. Esperamos fechar 3 ou 4 projetos de Portugal 2020, que está quase. Hoje vamos apresentar uma nova ferramenta para dar a conhecer às empresas comerciais. Vamos deixar isso daqui a mais ou menos 2 horas. Vamos ainda visitar os nossos associados, aliás, já começámos, para saber os seus problemas, o que é que precisam, o que é que não precisam, para, como somos uma associação e trabalhamos praticamente com quase todos os setores, nós podemos mais facilmente ajudar para o desenvolvimento da ajuda das empresas. O que é que ganharam, Zé? Não é o nosso código. Estamos construídos 100% associativos. Em 2016, o que é que vamos fazer em 2016? Tenho uma triste notícia para vos dar. Em 2016. Muito triste notícia. A AMA vai desaparecer. Oh! Oh! Outra vez? Oh! Oh! Obrigado. Nós, professores como José de Almeida e outros empresários, temos, entre aspas, picado para o crescimento da área. O que estamos a fazer no bairro do distrito, vamos então fazer crescer em todo o país. Ou seja, vamos deixar de ser uma associação distrital para passar a ser uma associação nacional. Estamos na fase do estatuto, estamos a preparar tudo, mas posso-vos dizer que vai ser. Já estamos a falar, posso dizer, já a lidar com instituições de ensino, aliás, de Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu, Leiria e Braga. Estamos, dia 14 de janeiro, será a data onde se vai dar essa mudança, que será o ISCAC em Coimbra, e onde vamos reunir todas as instituições de ensino dos seis distritos que eu falei, precisamente para formar para serem um protocolo de ajuda entre todos nós. Tudo isso com o só intuito, ajudar as empresas, não só da nossa região, mas também do nosso país. Por isso eu acho que nós também merecemos um pequenino aplauso também. Vamos ter também em 2016 abrir duas filiais em Lisboa e Porto. Vamos criar, neste caso, o ADCER, a empresa ADCER, a criar estamos a criar um projeto que nós apresentámos e que a ADCER abraçou com o peito todo aberto. Ainda não vou poder dizer, mas posso dizer-vos que vai começar também no dia 16, no ano de 2016, precisamente para dar a conhecer mais as nossas empresas associadas. Continuamos com o programa da Rádio da Manova, vamos depois multiplicar por todos esses distritos, igualmente com os jornais regionais. Um dos nossos objetivos para o ano, como disse, temos quase 500 associados, trabalhamos para ir ao encontro dos nossos associados, sem dúvida nenhuma, e para o ano o nosso objetivo será os 1000 associados. 40% individuais, 60% empresas. Pensamos triplicar o número de formações, triplicar o número de trabalho de consultoria, triplicar o número de empregos para os nossos associados individuais e tudo isso, meus caros, para serem associados da ADA, são 20 euros individuais e 50 euros em empresa. Tudo isto estamos a falar anualmente, não é mensalmente. Já aconteceu, já temos um cheque de 600 euros, 300 euros, 600 euros, a dizer, eu pago o ano todo. Não, é mesmo anualmente. Ou seja, nós existimos para ir ao vosso encontro e fazermos estes grandes eventos com grandes oradores, a quem eu peço uma forte salva de palmas. Tenho que agradecer aos oradores porque eu liguei por um pedido e no próprio dia disseram, eu quero participar. É para nós uma grande honra e demonstra já a qualidade do trabalho que a Associação de Marketing da Aveiro tem vindo a realizar nestes quase 4 anos. Existimos por vocês, se não existisse, a ADA também não existia. Muito obrigado e espero que gostem. Obrigada, Luís, pelas suas palavras. Bem, acho que agora podemos passar ao vídeo. Bem, após ver estas imagens, para mim, a única coisa que eu posso dizer é que é um orgulho enorme pertencer ao universo da AMA. E espero que o nosso sucesso continue e que crescermos muito mais. Continuando, e antes de começarmos a dar a palavra aos nossos oradores, eu gostaria de chamar ao palco, uma vez que é uma grande honra ter cá o nosso Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Engenheiro Ribosteiros. Muito bem a todos. Bom dia. Querido Presidente Luís, falta uma coisa, é que ainda não batemos palmas ao Luís. Olha, eu queria só deixar, em primeiro lugar, uma nota de parabéns pela nossa ação de marketing da Aveiro, fazer coisas e ter esta aposta de crescimento arrojante a ir para a nação. Hoje, crescer para a nação é um ato de arrojo da maior importância. Nós vivemos uma região da Aveiro, um distrito da Aveiro, que é a área de referência da AMA, que é sólido, que é competente, que assenta a sua produção de riqueza e de emprego nas dinâmicas da sua gente, das suas empresas e que depois agrega a essa gente e a essas empresas componentes que são muito importantes para elas, mas que são motores auxiliares, nomeadamente as componentes do Estado mais próximos dos cidadãos, as nossas juntas de freguesia e as nossas câmaras municipais, e a nossa universidade, que está presente em Aveiro, sua sede, mas que tem também a opção inteligente há muitos anos de estar em Águeda e em Oliveira das Meias. fisicamente, porque em termos de operação, ela é uma operadora universal. A nossa universidade tem hoje rede com cerca de uma centena de universidades de todo o mundo. E este território é um território bom para viver, sólido, capaz, competente, que percebeu há muitos anos que era assim que nós éramos capazes de criar boas condições para potenciarmos os valores que a natureza nos deu, que são extraordinários. Somos uma peça de terra particularmente bem concebida. Não vale a pena discutir quem a concebeu, mas que fez bem. Fez bem, é um facto. E depois conseguimos que a gente produzisse, na relação com esta terra, uma cultura extraordinária. Os nossos valores culturais, que a nossa gente produziu a relacionar-se com este pedaço de terra, tornam, de facto, esta coisa numa coisa muito única, muito extraordinária e muito competente. Somos uma terra competente. É por isso que eu saúdo a Ana, desejo as maiores felicidades neste passo para a nação, sabendo que é muito importante que nós ajudemos a nação a ter juízo. Nós ajudemos a nação a ser ela própria competente e capaz de ajudarmos a nação a que não volte a fazer esta coisa que fazemos há 9 séculos, que é andarmos sempre a picar a nossa vida, a viver picados. Fomos muitas vezes ao topo do mundo, ao topo da competência e ao topo da capacidade em muitos dos momentos da nossa história, mas desgraçadamente conseguimos ir ao fundo, mais fundo, muitas vezes por absoluta incompetência, e em regra essa incompetência surgiu de nos deslumbrarmos por momentos de fartura que foram aparecendo na nossa vida. É por isso que eu espero que este passo da Ana para a nação seja um passo bom, seja um passo que ajude a nação a capacitar-se e a ser competente e a crescer. É bom picar-nos de vez em quando, mas é talvez bom não ir tão acima no pico para que não tenhamos uma probabilidade maior de vir tão abaixo quando o processo de desenvolvimento nos obriga por ciclos, que é a atividade económica, que a competência do homem obrigatoriamente produz, e nós precisamos não fazer dessa maneira. Portanto, eu desejo ao nosso Presidente, à nossa AMA, não sei com que nome vai ficar, eventualmente, Associação Nacional de Marketing da Aveiro. Não sei, talvez a Associação de Marketing da Aveiro Nacional. Pronto, ficam duas ideias. Para não tomar mais tempo e para não dar eu aqui a fazer de criativo, porque a competência é outra, é de outra gente que não a minha. Mas fica este desafio. O país precisa mais de nós. Sempre. O país precisa mais de nós. Agora o Presidente da República para não ser disparados, amanhã o Primeiro-Ministro para fazer melhor, todos os dias, todos nós precisamos de ajudar a nossa pátria a fazer melhor. Portanto, eu confio muito neste passo da nossa AMA para a Nação, enfim, fica aqui uma reserva mental, apenas para que não perca a âncora, não perca o porto de referência. Qualquer navio, qualquer operação, quando sai para operar num universo maior, sempre tem uma base. Sempre tem uma base. E quem tem uma boa base, como a AMA tem, que não se perturbe ou que não se iluda com alguns discursos de outros para lhe tirarem a base daqui, seria, obviamente, um processo civilizacional e qualitativo de relevância grande, se a AMA fizesse essa asneira, que não vai fazer. E por falar em asneiras, a última nota que queria partilhar convosco, que é a nota de... Estávamos há bocado a divertir-nos um bocadinho aqui ao canto, que é esta nota de fazei bom marketing de coisas boas. Lutai para que, na operação de um profissional que faz marketing, que quer comunicar o melhor possível, que quer formatar um produto debaixo de uma marca, que quer acrescentar valor a uma coisa que tem substância, com outras coisas que lhe conferem mais notoriedade, mais valor, e valor também de natureza financeira, como profissionais que sois, ajudai as coisas medíocres a serem razoáveis, razoáveis a serem boas, as boas a serem muito boas e as muito boas a serem excelentes. E que a proporção da qualidade do marketing seja diretamente proporcional à qualidade da coisa e que aquela nota que muitas vezes o marketing não tem crédito, embora eu julgue que esse é um processo que foi, que tem ido, vai ao longo do tempo tem vindo a desaparecer, que era o marketing, era quase uma coisa de tanga, mecanismos de tanga, para transformar coisas menores e de pouca importância e de pouco valor em coisas atrativas. Não, a lógica é uma lógica de seriedade, o marketing também é uma atividade séria e, portanto, deve ser um contribuinte líquido para a qualidade das coisas, nomeadamente quando nós estamos a comunicar coisas que queremos que sejam boas, para que quem as consuma, obviamente, tenha prazer com isso e suba a sua qualidade de vida e aumente níveis ao seu índice de felicidade. E, portanto, eu deixo essa nota para que nós trabalhemos todos, fazer marketing, comunicar bem, dar valor às nossas coisas, na certeza absoluta que devemos todos trabalhar para que as coisas sejam boas. Nós em Aveiro estamos nesse processo, herdámos uma câmara estupidamente mal gerida, a segunda pior câmara do país, e estamos num processo muito determinado e arrojado em fazer dela uma coisa boa. Éramos péssimos há 2 anos, hoje somos razoáveis, estamos num ritmo muito intenso para sermos bons. Não vamos conseguir passar bons com mais 2 anos de trabalho, mas ficamos com um patamar para que possamos depois aceder a sermos muito bons e depois temos que pedalar muito mais para virmos um dia a conseguir ser excelentes. Mas isto porque é o nosso contributo de termos uma câmara com qualidade, com uma boa organização, que presta bons serviços, que comunica bem, que é bem gerida financeira, que tem juízo, gasta aquilo que consegue produzir, que congrega todos, porque a Câmara não é minha, sou apenas a pessoa que está mandatada para coordenar a gestão dos interesses de todos e que, por aqui, garantidamente, nós possamos ter uma Câmara Municipal que acerte, que vai conseguir estar mais perto possível da tal excelência que tem a gente, que tem as empresas, que tem o município e a nossa região. Essa é a nossa aposta e, portanto, ajudem-nos a qualificar a substância e a comunicá-la o melhor possível, a fazer marketing das coisas que nos passarem pela cabeça, desde os nossos moliceiros ao nosso sal, à nossa universidade. São N as muitas coisas que esta notável terra quer. Não vamos pedir a independência, não vamos seguir um processo como a Catalunha. Nós gostamos imenso de ser dependentes. Ser dependente é a melhor coisa que há na vida, dependermos uns dos outros, fazermos coisas em equipa, sermos todos juntos, sabermos que a minha qualidade de vida, a minha felicidade, depende muito da minha capacidade de fazer coisas e de lutar por elas, mas depende muito mais da capacidade que tenho de ser parte de uma rede que tem muita gente. E é por aí que nós vamos seguramente crescer todos juntos e ajudar a Ana a dar este passo perigoso, interessantíssimo, difícil, mas que tem tudo para ter sucesso, desde que saiba que é na plataforma aveirense que vai continuar a estar o seu bom alimento. De resto, já negociei com o Luís o filme, o vídeo do evento de hoje, para ver amanhã à noite, antes de me deitar, porque o dia é intenso, eu às 7 da manhã já fui à minha dentista, às 8, que é um humor do jeito, que me recebe às 7 da manhã. Às 8 já tive a minha primeira reunião na Câmara e já estou atrasado para a reunião das 10, porque o Luís prometeu que começávamos a horas e que me permitia sair às 10 menos 3 minutos, para eu às 10 horas estar no meu gabinete a trabalhar com a minha gente. Mas enfim, fica o atraso a bem da nação, a bem do marketing, e eu desejo que o dia seja bom, produtivo, na certeza absoluta que temos muito para aprender uns com os outros. Bom trabalho. Mas a equipa da Via Valis gostava de presenciar com uma cirurgia. Isso é uma coisa. É assim mesmo. É uma cirurgia. Não faça muito. Tá, ela já ganhou, viu? Bem, obrigada. Vamos então dar início à nossa panóplia de temas, apresentações dos nossos oradores. Começamos com a aqui bastante com a Ana. Ela é licenciada em Engenharia Química, pós-graduada em Ciências Empresariais e tem especialização em empreendedorismo. Abraçou a fascinante profissão de coaching e é certificada pela International Coaching Community. É docente, comunicadora motivacional em congressos e conferências internacionais na área do coaching e public speaking. Alexandra Lemos. Neste contexto da Ana. É também uma honra poder estar no painel de oradores deste nível, portanto eu sei que vou aprender imenso também com todos. E é uma honra poder falar para vocês o pouco que eu sei do universo do coaching. E portanto, eu de facto venho de uma área muito técnica, é a área de engenharia. Eu fui engenheira de pontes, andava a trabalhar para 70 metros de altura na ponte Vasco da Gama e tive que, no fundo, dirigir uma equipa. E agora imaginem, não é? Uma mulher acabada de sair da universidade, jovem, num ambiente muito cáustico, árido, onde o linguajar era vernaculoso. Estão a ver o choque que eu tive na minha vida. Primeiro trabalho, a céu aberto, e tinha uma vantagem competitiva, que eu não tenho vertigens e, portanto, subia lá acima como um macaco. E os meus colegas estavam ao meio do pilar, vomitavam, vinham para baixo, e, portanto, comecei a ganhar alguma reputação porque tinha esta característica, não é? Gosto de estar pendurada, gosto de dar, e conseguia levar a equipa a bom porto. A partir daí começou o bichinho de, mas como é que eu consigo motivar esta equipa, não é? Quando tenho tudo a meu desfavor. Portanto, sou mais nova, sou mulher, acabei de me licenciar, não sei nada da vida, não é? Ah, e percebi que as pessoas não têm botão, não é? As pessoas não ligam e desligam. As pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de ser respeitadas, gostam de ser entendidas, gostam de ser valorizadas. E então eu consegui tocar o coração das pessoas e percebi qual é o meu papel também nesta função de construção de uma ponte, onde tínhamos que avançar 1 metro por dia. Daí, vamos explicar um pouco porque é que eu venho parar ao mundo do coaching e qual é o objetivo hoje de transferir alguma coisa na área do coaching que seja útil para vocês. Descobri que o coaching, eu não sei aqui quem é que sabe o que é coaching, quem é que sabe o que é coaching? Alguns já sabem, não é? Ok. E portanto, em 2000 começa a minha viagem, a minha grande descoberta pelo mundo do coaching, onde eu percebi que nós podemos trabalhar todo o nosso cérebro esquerdo, que é um bocadinho mais computacional, mais lógico, mais de pensamento linear, com o nosso cérebro direito, o nosso hemisfério direito, ok? Que é um pensamento mais subjetivo, mais em paralelo, mais criativo e de valores. E, portanto, podemos cruzar as mãos e o coaching faz essa ponte. Então eu saltei das pontes físicas para a ponte entre as pessoas. A minha filha costuma dizer-me que eu sou engenheira de pessoas. E ela assim apresenta-me, não é? Como trabalhar na área do coaching. E, portanto, o que é que eu hoje vos trago? Bom, isto é uma sinopse, não é? Vamos falar aqui de ferramentas de coaching, ou princípios, ou de ideias, para que vocês hoje levem daqui alguns conceitos também e metáforas práticas para a vossa vida. E, portanto, a ideia é deixar aqui um bichinho que possa entrar dentro da vossa corrente sanguínea e aproveitar, não é? Esta onda em que a AMA está lá no salto para a nação, que a mim também me toca muito, porque eu adoro Portugal. Digo-vos uma coisa, eu trabalho não só em Portugal, trabalho noutros países do mundo e jamais deixo que em qualquer parte do mundo, mesmo aqui no território doméstico, digam mal de Portugal. Eu não deixo. Tá? E é isso que ativa o meu lado fera. Porque eu nasci cá, nasci em Portugal, ainda para mais, isto é uma particularidade, nasci no dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, portanto, tem que ter aqui alguma cena que tem a ver com a missão de Portugal. E portanto, Portugal, reparem uma coisa, nós tivemos, nós nação, não é? Este desabrochar para o mundo aconteceu na altura das descobertas. E, portanto, o primeiro dedo de Portugal foi ser um país descobridor, não é? Antes disso, ainda tivemos o dedo de tornarmos também não dependentes, não é? Ou conseguimos ser determinados num território preciso do outro de Espanha. E agora qual é a terceira missão de Portugal? A AMA está a entrar aqui num movimento para a nação, porque estamos nesta nação, que tem a ver com a difusão. O que é que nós vamos difundir? A colaboração, não é? Que é trabalhar em cooperação, com o espírito de equipa. O que é que nós vamos difundir? A paz. Porque Portugal é um país pacífico. Tá? Nós não somos assim, não somos pessoas sem energia. Somos pessoas bastante energéticas. Nós temos in-house, ou seja, dentro de portas, bons vinhos, bom turismo, bom sol, bom mar. É ou não é? Azeite, via verde. Isto é português. Isto é português. Portugal é um país de pessoas criativas. Sim, às vezes não falta-lhes é capacidade de restar patentes, mas isto está a evoluir, é ou não é? E, portanto, hoje em dia, cada vez mais, o que é que se pede a Portugal e aos portugueses? Que atuem localmente a pensar no globo. É ou não é? E, portanto, o nosso pensamento, mais do que não está a funcionar, diga? Se calhar estava só um pouco para fora. É? Ou melhor assim? Ok. A gente dá. Ótimo. E, portanto, o que é referido aos portugueses? É que, primeiro, acreditem em si, e o que é o que tem a ver com isso, quão fortemente eu acredito em mim. Reparem, o marketing é fabuloso. Eu também tirei uma especialização em marketing na Faculdade de Economia de Porto. E, portanto, estudei marketing e com o marketing aprendi que nós podemos transmitir uma mensagem de forma a que a forma como eu me posiciono, sim, consigo ir ao encontro da forma como eu sou visto. E como eu sou reconhecido com capacidades distintivas. E isso é muito importante. Esse é um dos princípios do marketing. E depois a ideia é, ok, eu estou a trabalhar para fora, para ser visível, e o coaching o que é que faz? Faz um marketing interior. Como é que eu posso estar mais seguro daquilo em que eu acredito? Como é que eu posso honrar o facto de estar vivo? Eu já vos vou mostrar duas personagens que convivem comigo desde 2000. Tenho ali dentro daquela saca, já vos vou mostrar. Porque encontro estatisticamente muitas pessoas que estão a viver e a sobreviver à custa de ansiolíticos, já tomam coisas para dormir, tomam coisas para se acalmar, e, portanto, andamos aqui muito dependentes, não é? De coisas que nos estimulem a dar um passo em frente. O que é que eu descobri? Que o coaching é esse comprimido, não é preciso ser alquímico, e nós, através do coaching, conseguimos desenvolver o potencial humano, retirando a maior parte das interferências. E o que é que são interferências? Dúvidas? Falta de visão sobre o futuro? A sensação de não estar a ser compreendido? A sensação de que não sou aceito, não sou amado. Eu trabalho muito com as empresas, eu sou uma pessoa que trabalha muito no contexto organizacional. E agora dizem, ok, mas as empresas, ai que giro, as empresas. Ok, as empresas são pessoas. Então eu trabalho com as lideranças e com a sua equipa. Muitas vezes os líderes contratam e dizem, Alexandre, vem ali reparar a minha equipa, pá, trabalho lá com eles, porque ali qualquer coisa funciona mal. Pois é, o líder diz que a equipa está mal a funcionar, não é? Está aqui alguma coisa que não funciona, então... Temos de trabalhar o líder, ok? E aponta entre o líder e a equipa. E, portanto, como é que eu trabalho? Eu dou mergulho para dentro das pessoas, através de técnicas e ferramentas que seguem uma metodologia. Eu não sei se sabem, eu represento em Portugal a International Coaching Community. Fui eleita a diretora global, deram mais trabalho a Portugal, porque os outros diretores, um é na Argentina, o outro é em Londres, outro no Brasil. E cá está o português a dar cartas para o mundo, são 70 países. Eu esforço-me. Às vezes também corto um bocadinho ao sono. Agora, ando entusiasmada, porque de facto eu faço aquilo que eu gosto. Se eu pudesse voltar atrás e redefinir a minha carreira, teria vindo exatamente para o mesmo sítio. E ainda para mais, aprendi a ressignificar, que é dar outro significado aos eventos que me fizeram vir. Muitas vezes a gente cai, é ou não é? Todo ser humano tem direito de aprender. E é certo é que quando uma pessoa acorda, está um passo mais à frente, já está um metro à frente. E a ideia é usar essa aprendizagem do passado para que hoje eu consigo perceber como é que eu posso fazer diferente aqui para a frente. Chama-se isto em coaching, trabalhar o feed-forward. Tá? Eu consigo trabalhar o feedback, que é alimentar para trás. Há alguma coisa que aconteceu no meu passado e vou ver o que é que correu bem, então potencio. O que é que correu menos bem, então ressignifico e mudo. Tenho que mudar comportamentos. No dia de hoje, apontando a visão para o futuro, eu vou trabalhar o feed-forward, que é o que é que eu aprendi e posso fazer de diferente. Como é que eu vou medir uma nova forma de me comportar? Certo? De resultados que quero atingir. Então é muito importante. Então o coaching, para trabalha toda esta linha do tempo. É muito importante, não acreditem nas pessoas que estão em coaching e dizem assim, o passado não interessa, deixa lá o passado, o que interessa é pés no presente, olhar para o futuro. Não é verdade, porque o passado estruturou-me até aqui. Se não fosse o meu passado, não era a Alexandra que estava aqui, era o Joaquim, era o Manuel, era a Teresa, sou eu. Então é muito importante que nós percebamos o nosso passado e também o que é que nos corre nas veias em termos de crenças potenciadoras. Grande parte das crenças que nós temos, as limitantes e as potenciadoras, foram passadas pelos nossos antepassados. É o pai, é a mãe, figuras de referência, é o professor, os avós, pessoas que foram marcantes na nossa infância. Então, o passado é para ser tido em conta, é para ser levado em boa consideração. Ok? E, portanto, eu trago uma mochila. E há muita gente que não consegue olhar para o seu futuro porque anda a virar-se para o passado. Então, caminham assim para o futuro, de costas. Tá? Estão a olhar para trás. Estão a olhar para o que correu mal, para os traumas que tiveram, para as dificuldades, para as doenças, sim? Para as humilhações, as ameaças que tiveram no passado. e esquecem-se que podem também olhar para o futuro. Então, o que eu tenho a ver com isto é a arte de nos reinventarmos. Sim, com um apoio especializado, que é um apoio de coaching, que nos vai fazer aqui uma série de perguntas, porque, de facto, o coaching tem a ver com a arte de fazer perguntas, para que nós possamos pensar melhor. Então, eu diria que o coaching ajuda as pessoas a pensar melhor. E vamos falar aqui da nossa querida, maravilhosa, fabulosa mente, ok? E vocês fiquem já com uma ideia. A mente mente. O corpo não. Tá? Nós temos um sistema nervoso autónomo, tá? E que não mente, é muito espontâneo. Mesmo as nossas emoções, nós não podemos impedir que uma emoção se instale entre nós. O que nós podemos fazer é tomar consciência de qual é a emoção que está a vir, pode ser a emoção de raiva ou de medo, e fazer a sua devida gestão. Okay? E isso basta a partir da nossa consciência. Então o coaching trabalha a capacidade que eu, ser humano, homem ou mulher, se líder ou liderado, tem de conseguir observar as dinâmicas da sua mente. E quem conseguir controlar a sua querida, fabulosa e mágica mente, consegue mudar o seu pensamento, passando a escolher em que é que eu quero acreditar para mudar a nossa vida. E logo, como consequência, podemos mudar o nosso comportamento. E portanto, o coaching, de facto, é a arte de facilitar um processo de desenvolvimento humano com base na melhoria do pensamento para um melhor comportamento. Faz sentido para vocês? Sim? Sim. Ok. Eu certifico isto hoje para a prática do coaching e é, de facto, uma sova. É uma sova, é altamente transformacional. E o que é acontece? As pessoas não ficam diferentes. Não! Elas o que fazem é separar a ganha do ouro. A ganha é o que não interessa, tira e fica a pepita à vista. Então chegamos ao final, não com soldadinhos de chumbo, a bater a continência para o mesmo lado, não é nada disso. Cada um mantém a sua idiosincrasia. Agora, todos ficam ativados na sua melhor versão. Então, é isto que se trata o coach. É retirarmos de dentro de nós a nossa melhor versão. E há. Às vezes não está, é a revisitada. Há muito tempo não pensávamos nisso. Porquê? Porque nas escolas, lá atrás, o menino Carlinhos levanta o dedo e é o primeiro a responder uma pergunta, é o que tem a nota, não é? Em coaching é exatamente o contrário. Quem conseguir apostar na arte da escuta ativa para entender o outro no seu mundo é quem ganha pontos. Porque temos muita necessidade de estar sempre a falar. Não deixamos os outros acabar as frases. Temos a mania de comunicar com os pés. Conhecem a comunicação com os pés, à patada? Sim? Adoramos ameaças, humilhar. Tá? Respondemos com raiva. E depois o ego, que é o capital, é a capital da mente, sente-se muito ferido. Aquele egozinho pequenino, não é? Em Portugal dizem, eu não acredito, eu acho que isto está a mudar. Então agora com a Ama a saltar para a nação, chaves. Okay? Fala-se aí na quarta vaga já do marketing, não é? Que eu acho que é isto, é este salto para a nação. Claro que sim. Claro que sim, abrir o contentor, não é? Abrir horizontes. E de facto é muito importante que nós consigamos perceber que dentro de cada um de nós está uma pessoa à espera de ser revelada, à espera de ser valorizada, entendida, sem juízo de valor. Esta é que é a questão da humanidade. Porque nós, o nosso cérebro demora 7 segundos a emitir o juízo de valor para uma imagem que aparece. Para o bem ou para o mal. O mapping ajuda-nos a que as pessoas tenham uma imagem para o bem. Preferência não para o mal, certo? Que é para que algo seja acessível, seja atrativo. Então o coaching faz exatamente isso. Leva a que as pessoas trabalhem o seu interior e que no exterior mostrem essa felicidade. Não estou a falar em beleza ou vestiste muito bem, isso é uma consequência, a beleza não é? É muito subjetiva. Então, é isso que se trata. É elevar o potencial humano, elevar a certeza que eu posso dar um passo em frente com confiança e que o meu estado desejado, face ao meu estado atual, vai ser mais prazeroso, vai ser melhor. Em consciência. E vou pensar melhor sobre isso. Como é que se processa o coaching? Só para vocês verem, ações de um para um, pode ser em life coaching. Normalmente os temas são mais de vida. Executive coaching. Ah, os temas também são de vida. Eu quando trabalho com o executivo, ao fim de 5 dias estou em casa dele. Digo já. Isto é uma metáfora. Está bem? Fazemos 2 ou 3 perguntas, vão parar a família. E o que é que diz? Ah, não tenho tempo. Falta-me tempo. É a falta de tempo. Então todos andamos com a falta de tempo. Será que algum dia nós tiramos o controle do tempo? Oh, o tempo é uma variável externa. Reparem, a Terra tem uma enorme velocidade angular. Nós é que não estamos para nos referenciar da Terra. E pensamos que controlamos tudo, mas não, olha, isto ao fim de 24 horas é uma volta sobre si próprio, ao fim de 365 dias é uma volta sobre, não é? Em torno do Sol, e o próprio universo todo se mexe. E vocês querem controlar o tempo? Então o que é que nós temos de controlar? É a pessoa que é em nós. Até ao final da minha apresentação, se vocês quiserem, em 5 passos, vamos fazer aqui uma dinâmica para instalar o recurso mais escasso, além da água, no futuro próximo, que é a calma. Quem é que gostaria de ter calma? Olha, vejam figuras, vocês, figuras de referência. Buda. Nós atraímos o Buda, não é? Quem é que disse o Buda? Ok, vamos buscar o Buda Gautama. Ele era um homem estressado, à beira do ataque nervo? Ou era uma pessoa calma? Calma, sereno. Sereno. Vamos buscar outras referências mundiais. Gandhi para mudar o mundo. Gandhi. Era estressado, a tirar a cabelo e a tomar coisas? Não, era calma. Mais? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela até esteve preso quase 30 anos, é ou não é? Deixou-se derrotar pela sua situação? Não. Porque a sua estrutura interior estava poderosa. Então vejam, mais do que o jogo exterior, que é aquilo que acontece no nosso exterior, é como é que está o meu inner game, o meu jogo interior. E nós, nas escolas, no ensino tradicional, não aprendemos a olhar para o nosso jogo interior. Ok? Porque o modelo já está um pouco nesse esquema, não é? Porque o professor ensina e o aluno aprende, tem que ser assim. As crianças hoje em dia já não querem isso. Eu, quem tiver aqui jovens, eu tenho uma com 15 anos, não é? Já sabe como é que é. Eles dizem, que seca, não é? Não consigo. Porquê? Porque o ensino ainda não está preparado para esta nova vaga de consciência. Isto está ligado ao mundo global. Certo? E eles têm muita facilidade, em 3 segundos, mandam ali um Instagram qualquer para o Japão. Certo? E portanto, comunicam bem com quem está longe e consigo próprios não comunicam. Então é por isso que o coaching vem para marcar aqui a diferença na vida das pessoas. Exatamente para as pessoas aprenderem a fazer pontos para dentro de si próprias. Tá? Vou-vos dar aqui alguns exemplos. Ora, aí vem aqui os senhores já vos apresento. Esta é a forma matemática, se quiserem, conceptual do coaching. Que é o meu desempenho em qualquer área, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Até porque digo, há aqui uma fronteira, é uma fronteira inexistente. Não há cá a pessoa e o profissional. Vocês conseguem retirar a mochila da pessoa quando entra no trabalho? É difícil, não é? Bom, nós fazemos assim que é para estudar as realidades mais facilmente. Tá? A mente gosta muito de separar as coisas, mas no fundo isto está tudo unido. Então o nosso desempenho é igual ao potencial que está dentro de mim, retirarmos as minhas interferências. E as interferências são crenças limitantes. Há sempre a mim próprio. Quando eu começo a comparar com outros, principalmente. Okay? Então a ideia é, em vez de se comparar num registro de pequenez, porque, por exemplo, o estrangeiro é que é bom, e o estrangeiro vem com às vezes, não é? Nós comparamos com, lá fora é que é bom, esta marca de fora é que é boa, não é? Nós temos coisas cá dentro muito boas, eu estou sempre a defender Portugal, nunca me vão ouvir a dizer mal de Portugal, porque é contra a natureza, é contra a minha natureza. Ok? E, portanto, só há pessoas grandiosas, porque há pessoas pequeninas. No dia em que desaparecem os pequeninos, eu estou a falar em mentalidade. Os grandiosos aparecem. Porquê? Porque nós passamos a nivelar-nos na nossa melhor versão. E não nos estamos a comparar a dizer que somos melhores. Não, nós damos a milha extra. Sempre que nos é pedido alguma coisa, não ficamos aquém ou a satisfazer. Nós superamos expectativas. Então aí fidelizamos as pessoas. Fidelizamos amigos, fidelizamos o contexto social, profissional, em vários contextos. Isso é muito importante. Todos os dias acordarmos de manhã. Não é? Vamos dizer, eu na faculdade, no primeiro dia de faculdade, primeiro aquela depois da queima das fitas, levaram-nos, a faculdade, os bônus todos a fazer uma viagem a uma fábrica, porque eu venho da engenharia, não é processo de indústria, para ver se os meninos, não é, com 18 anos, conseguiam aguentar o ambiente de uma fábrica. Levaram-nos à pior fábrica do país, naturalmente, porque quando cheguei, pensei que estava a entrar no inferno, não é? Era barulhos acima de 90 décibéis audíveis, era perdas de carga, deitava cores, era tudo uma lixarada. Só que o engenheiro que nos mostrou a fábrica, com os olhos a brilhar, ele contou uma história para além daquilo que se via. Ele ajudou-nos a ver para dentro e a ver mais longe. Então ele mostrava, como a ver aqui, vem aqui a água, aqui uma condutação de calor, a água é alimentada aqui, e nós todos, a seguir aquele movimento todo, e pensámos, uau, eu quando for grande quero ser como ele. E chama-se isto ressignificar. E, portanto, ele aprendeu a gostar das coisas e a contar outra história. E assim inspirou-me. Depois fomos colocados todos no anfiteatro. Era por 150 na altura. Eu estava fascinada e disse, uau, ele tem que ter uns 35 anos, já não lembro o nome dele, mas marcou-me aquela imagem, aquela cara, aquela figura e o que ele me disse a seguir. Foi muito forte para mim. Eu gostava de olhar para ele da loira acabada de chegar, como é que eu serei daqui a 5 anos, não é? E ele perguntou, o que é que vocês querem fazer perguntas? Estamos aqui num painel de perguntas e respostas. Eu não sei se a turma deu todo um passo atrás, e eu devo ter ficado para olhar para a frente, mas ele cismou comigo e diz, anda cá, tu como é que te chamas? Eu sou Alexandre, diz lá qual é a tua pergunta. Eu só lancei esta pergunta, eu só quero saber qual é o segredo do seu sucesso. E não me tinha medo. E ele diz-me, Alexandra, e virou-se assim para mim, chegou-se bem perto, os olhos bem perto de mim, tu nunca mais vais esquecer isto que eu te vou contar. O segredo do meu sucesso, para que se note, é eu acreditar piamente, todos os dias acredito, quando acordo de manhã, no espermatozoide que deu origem, no óvulo que deu origem. Todos os dias. E aquilo foi chocante. Na altura ficámos um bocadinho abismados, mas o que é isto? O que é certo é que ele tem razão. Porque repare, nós somos algo, não é? E o princípio de marketing inicial, havia muitos a concorrer, só o nosso é que entrou. Só o nosso é que entrou. E andamos aqui toda uma vida com o fardo às costas a queixar-nos. Pois só, se não fosse o cabelo do meu pai maravilhoso entrar no ombro da minha mãe, que foi o único que ela aceitou, não era eu que estava aqui. Então, nós somos, por default, ou seja, por natureza, um caso de sucesso. Já somos um caso de sucesso. Então, quando nós mudamos o paradigma e percebemos isto, nós começamos a honrar a nossa história. A partir do momento em que a gente se conecta ao passado, honrando a nossa história, nós a partir daí para a frente honramos o nosso futuro e o nosso presente. Tá? Portanto, toca a conectar-se com a honra desse primeiro momento. Eu tenho um espelho, não é, à minha porta, não virar para a porta de entrada por causa do feng shui, essas coisas que dizem. Portanto, eu pus lá, ok, não há. E sempre que a minha filha começa, espelho. Espelho, ela vai. Está assim, já vos vou falar também das poses, do corpo, não é? E coloca-se assim, ok, eu acredito bem. Tá? Depois olha para mim e pensa, não posso dizer mal do meu óvulo. Portanto, mas é importante, nós temos que ativar as crianças para que elas sejam adultos com confiança. E não é para serem melhores com os outros. É para ser a diferença que faz a diferença. Certo? E para verem todos, equipa, cooperação. Bom, é nisso que eu acredito. Então eu venho para a área do coaching, com muita paixão. Portanto, não me tirem a área de coaching. Posso me acontecer uma doença e às vezes acontecem situações que a gente não controla. Agora, desde que esteja no meu controlo, eu quero ser um agente de mudança e tenho sido, trabalho com muitas empresas cá e lá fora, na área do coaching, com toda a simpatia, com todo o amor pelas pessoas, porque essa é, digamos, a minha missão. Portanto, eu descobri qual é a minha missão. Estou muito feliz com ela e quero partilhar convosco alguns insights. Faço as coisas à minha maneira, claro, inspirando-me em grandes gurus na área do coaching e do marketing também. Olha, temos aqui uma série deles, que vocês também vão ouvir. E, portanto, é bom que a gente venha estes eventos, para podermos ver alguma sabedoria daquilo que nos têm para dizer, não é? E o que nós dizemos por aqui não são regras gerais, mas cada um, à sua maneira, isto é que é bonito, vai mover aquilo que dizer a ponto para a sua realidade, não é? Isto é muito importante. Ok. Portanto, que interferências é que nós temos? Uma série delas. A primeira é a dúvida sobre mim próprio. Será que eu valho? Será que eu sei fazer? Eu trabalho com pessoas, às vezes na área do public speaking, valiosíssimas, têm um conteúdo, meu Deus, se aquela malta soubesse escrever livros, está em um best-seller. Quando começa a falarem para públicos, tremem, ficam muito aflitos, e portanto às vezes é a forma. Então há muitas interferências. Porquê? Lá para trás, na infância, ou então num trabalho qualquer, alguém lhes diz, epá, sai da frente, tu não prestas. E isto fica. E nós muitas vezes acreditamos mais naquilo que nos dizem outras pessoas, que até não conhecem a nossa história, as nossas dificuldades, do que propriamente em nós. Então o coaching que faz é elevar a nossa autoestima. Não só como indivíduos, mas também como nação. Eu já vos disse, eu defendo a alma lusitana. Foram os portugueses, ainda não havia GPS ou nada dessa coisa, que se enfiaram as caravelas, é ou não é? Por mais nunca de antes navegados, a virar tormentas e monstros com não sei quantas patas, e chegar a todo o mundo. Então nós temos na nossa genética a raça do empreendedor. Está cá. Está historicamente mais do que documentado. Toda a gente sabe, Portugal chega de todo lado. Teve ou não teve? Fomos ao Brasil, fomos às Ilhas, fomos às Áfricas, demos a volta ao mundo. Então reparem, o português não é pequenino. O português é enorme. É enorme. E há comunidades portuguesas por todo o mundo. E onde há sempre um espírito positivo. Trabalho com outros povos, nomeadamente Norte da Europa, etc. Nós aqui somos muito voluntariosos. Peçam qualquer coisa em português, ele só não, se não se puder, não se desfaz. Só se mesmo se não puder, é que não se desfaz. E ajuda. É ou não é? E portanto, nós temos essa abertura para nos conectarmos a outros povos. E isto é uma grande característica do português. Somos afáveis, somos sociáveis, sabemos receber, sabemos abraçar, E quando toca de pormos nós ao caminho para dar a nossa melhor versão, somos muito trabalhadores. Eu normalmente trabalho as pessoas para elas adquirirem uma consciência sobre as características DOT. Já ouviram falar das pessoas DOT? DOT? Não? Disciplinadas? Mas atenção, a disciplina é no controle da mente. Vocês hoje vão conhecer três pessoas que vivem na vossa mente. Três senhoras, são três ladies. Então, disciplina para falar com essa malta, que já é uma equipa dentro de vocês. São três pessoas. A seguir é o O, não é? Pessoas organizadas. Elas organizam não só a sua cabeça, como também o espaço físico. E o espaço físico normalmente revela a qualidade da organização dos nossos pensamentos. Okay? Cada um pode organizar de sua maneira, mas de facto há uma certa organização. Eu sei onde é que tenho as coisas e se for preciso, vou lá, a minha mão já está aqui. Certo? Uma organização física e também, emocional e mental, porque não? E depois o T, o que é que acham que é? Claro! E há pessoas que dizem, isto é para cruzada, a ver a banda a passar, a coisa não. Não! Dá muito trabalho! Só que quem ativa o espírito empreendedor trabalha com prazer. O trabalho não é um sacrifício. O trabalho é uma forma de viver. O trabalho é uma paixão. Isso é muito importante. Sabem que às vezes vão às empresas e dizem assim, ah, nós temos aqui um contingente de 1000 pessoas. Será? Será? Às vezes apenas 10% dessas pessoas é que está a dar o litro e a vestir a camisola. Certo? As outras 900 estão a ver como é que vão deixar o parceiro. Ah, como é que eu vou fazer de lá, como é que eu vou ter para ali? Eu venho aqui tirar o meu. Porquê é que isto está assim? Porquê é que as pessoas não acordam? Os empresários e quem está ao serviço das empresas? Então é isso que vamos ver. Que mapas mentais nós temos para poder reativar, não é, o bichinho empreendedor. Em nós, para conseguirmos. Eu um dia destes ouvi uma certa metáfora que eu gostei muito, que é só está disponível para conquistar novos oceanos, ok? Quem tiver a coragem de perder de vista a costa. É que às vezes nós estamos muito agarrados à costa, não é? Então estamos agarrados àquilo que conhecemos e não conseguimos dar um passo em frente para aquilo que não conhecemos, certo? E quem é o empreendedor? É aquele que arrisca quando os outros vacilam. É aquele que vai à luta, certo? É o corajoso, é ou não é? O lutador. Claro que depois 97%, isto são estatísticas lá do Brian Tracy, 97% das pessoas, quando vê um empreendedor a ter sucesso, dizem, pá, teve muita sorte. Ai, que sorte que ele teve. Ah, não, a sorte dá trabalho. A sorte vem às mãos e vem à vida das pessoas de outro. Disciplina, organização e trabalho. Okay? Isto é o que eu tenho visto em termos de atuação no mundo do coaching, ou com executivos. Portanto, o coaching tem a ver com isto. É a arte levar o outro à descoberta das suas interferências para que, através do seu próprio dom, trabalho, visão, consiga eliminar interferências e potenciar aquilo que ele é bom, o seu talento. Certo? E às vezes isto causa dor, pois causa. Causa dor, porque muitas vezes temos que sair dos contextos onde estamos, temos que abandonar pessoas, famílias, terras, trabalho, o conforto. Pois, sair da zona de conforto. O coaching trabalha essa área. Sim? Então, reparem. O coaching há de fazer perguntas, não é? Que perguntas é que nós fazemos em coaching? Olha, perguntamos, olha, onde é que tu estás? Qual é a tua realidade? Qual é o teu grau de satisfação à data de hoje? 0 a 10, quão eficaz estás a ser no teu trabalho? 0 a 10, quão satisfeito estás com a tua relação? Vocês perguntam, façam essa pergunta a vocês próprios. A voz do vosso companheiro ou a vossa companheira, de 0 a 10, quão satisfeitos estão? Não respondam. Ou de 10 a 10, esta pessoa é a minha vida. Tá? Mas façam essa pergunta. Às vezes estamos assim no 7, não é? De 0 a 10, 7. Respondem-me assim, 7. O que é que acham que eu faço quando dão 7? O que é que faria? Como? Não pergunto isso. Sabem porquê? Isso é trabalhar com expectativas. Quem é que vos diz a vocês que aquela pessoa quer chegar ao 10? Antes de saber o que é um 10 para ela, eu tenho que perguntar o que é um 7 para si. Estão a ver? Há técnicas. Por trás do coaching há técnicas. O que é um 7 para si? Porque se calhar, digamos que o nirvana dessa pessoa é atingir um 8. E com o 8 já fica bem. Olha que eu em Espanha certifiquei um lama. Estão a ver o Dalai Lama? Era um lama em Espanha. Como disseram, vais ter um lama em sal, eu disse, Alexandre, sem expectativas, sem expectativas. Imagina o lençol, aquela coisa toda, não é? Para ele, 0 a 10, ele nunca dava 10. Ele dizia, para mim o meu máximo é 7. Porque 3 é o universo que faz, aquelas coisas do lama. Então, eu tenho que ir ao encontro do mindset do lama, certo? Do outro. Por isso é que eu digo, eu não vou perguntar o que é que falta para chegar a 10. Porque isso é que torna a humanidade estressada. Porque toda a gente quer que eu vá a 10. Mas eu não sou um de 10, eu sou de 8. Faz sentido. Então, o que eu tinha que customizar, nós vamos fazer um fato à vida da pessoa através de perguntas. Perguntas como, o que é que te impede? O que é que te move? O que é que ganhas com isso? O que é que isso te traz? O que é que isso é de importante? Onde é que queres chegar? O que é que tens de deixar para trás para dar um passo em frente? Estão a ver a quantidade de perguntas? E as perguntas são magras, porque não podem ter muita gordura, senão o nosso coaching, que é quem é alvo do processo de coaching, em vez de fixar no seu conteúdo, fixa-se no colaborador do coach. Então isto aparece. Está bem? Aprendem-se técnicas para tornar as perguntas magras e para as perguntas não serem tendenciosas. Porque nós não podemos entregar à nossa visão, à nossa realidade ao outro. O outro tem o seu próprio caminho e a sua própria realidade. E há tantas realidades quanto as cabeças, quanto os indivíduos, certo? Então é maravilhoso. Eu trabalho com uma mochila muito leve. Eu quando vou trabalhar com alguém em coaching, reparem, não há expectativas sobre o outro. Ele vai onde quiser ir. Eu vou-lhe fazer perguntas, vou praticar a escuta ativa, vou observá-lo, ok? E vou fazer uma série de coisas que eu vou energizá-lo no sentido que eu também tenho que ser um modelo. Ora, se eu estou a trabalhar na gestão do tempo como profissional e chego meia hora atrasada, eu sou um exemplo de quê? Então estas coisas têm que ser... Têm... É ou não é? Mas eu vou trabalhar com uma pessoa que está com excesso de peso, não é? E eu apareço lá também com excesso de peso e digo, ah, isso é fácil. Ok, eu não sou modelo. Se uma pessoa quer deixar de fumar, eu apareço lá, ah, pá, não se preocupe, ok? Certo? Então as pessoas deixam os vícios ou as experiências que quiserem e não, quem sou eu para ajuizar? Então tinha nossa juíza. Então ama-se profundamente com outro ser. Vai-se ao encontro da sua identidade para tirar de lá a sua melhor versão. E muitas vezes acontece numa sessão de 2 horas, imagine que uma executiva como tive há pouco tempo, 2 horas! Eu não abri o bico, não consegui, ela falou. E o que é um coach? Um coach é uma orelha. E ela no final diz assim, Alexandre, é claro que vou trabalhar para casa, porque o coach tinha implicação. Há sempre uma tarefa. Ela disse, olha, pela primeira vez na vida há muito tempo que eu não tinha alguém que me ouvisse. Eu sempre sinto muito bem. Eu senti-me ouvido. Então nós temos de ser um espelho do outro, sem emitir juízo de valor. Quem somos nós? Para estar a emitir juízo de valor para os outros. Bom, ok. De qualquer das formas, vou deixar-vos esta pergunta, que aprendi com o senhor chamado Brian Tracy. Ele chama isso o pensamento de base zero. Olha que esta pergunta mudou a minha vida. Está melhor. Tá? Olha, se soubesses hoje, não é? O que sabes hoje sobre essa pessoa que na altura em que ela entrou na tua vida voltarias a deixar de lembrar? Ou seja, à data de hoje, pensem em alguém. No vosso companheiro, na vossa companheira, num amigo, na empregada que vos ajuda lá em casa a limpar as coisas lá em casa, o que seja. Ou vocês como contratadores, alguém que entrou na vossa empresa. Se soubessem aquilo que sabem hoje, à base em que a pessoa entrou na vossa vida, vocês deixavam, voltavam a deixar entrar? Se a resposta é não, tem que mudar. Tem que mudar, porque senão vocês são mesmo, gostam de hipótese da falta de recursos. Está bem? Eu aprendi isto com o Brian Tracy em Londres. Venho lá e decidi, bem, quem são as pessoas que eu tenho que, de facto, decidir que não posso continuar a insistir naquela relação para poder mudar a minha vida. Uma delas foi a minha empregada de limpeza que me ajudava lá em casa. Era muito intrometida. Tá? Às vezes fazia comida, pensava no jantar, ela levava tudo, não pedia autorização, mexia em tudo. Eu estava em casa em horas que não bebia. Eu disse, já não aguento mais. Só que ela fazia alguma coisa, portanto, eu ia deixando de estar, porque ela também fazia alguma coisa bem feita. Mas eu venho de Londres, chamei e disse, olha, já não volto a caixar mais. Tive 4 horas a chorar. Vou pagar. Mas pronto. Ela ali tinha uma boa vida, não é? Pagava horas, era ótimo. E portanto, isto nós temos. E agora o que é que me apareceu na vida? Uma mulher, que é a Anabela, não é? Que é a senhora que me ajuda, que é um espetáculo. Eu estou fascinada. Só que eu fiz o feedback e o feedforward. Deixa cá ver onde é que eu errei com a outra, que agora não vou cometer os mesmos erros. Então o que é que eu fiz? Fiz uma job description com os do's e os don'ts. O que é necessário fazer e o que é que tu não podes fazer. Então, sendo as coisas acordadas, ela está a fazer aquilo que, de facto, eu estava a querer fazer na minha vida. E com a outra, trabalhei com expectativas. Houve ali um diálogo, foi tudo a correr, a gente não tem tempo para nada. E é por isso que as empresas caem. O império cai por causa disso. Porque as pessoas não se preparam e é necessário preparação. Ok? Portanto, façam esta pergunta. Tá? Se eu soubesse o que sei hoje, deste colaborador, está bem? À data em que ele entrou na minha organização, eu voltaria a contratá-lo. Se a resposta é não, tem que falar. Primeiro. Vou falar com ele para ver se não muda comportamento. Segundo, se houver resistência, temos que dar asa aos que querem trabalhar, aos que são doc. Tá? Então, o coaching é muito assertivo. Tá? Nós amamos, mas com firmeza. Olha, nós temos 2 braços. Um é o braço do amor, outro é o braço da firmeza. E é tão montado em coaching. Sim? É para a pessoa se desenvolver, porque muitas vezes estamos presos a velhos paradigmas e nós não avançamos na vida porque ainda estamos naquela coisa à coitadinha. Nós, muitas vezes, não desenvolvemos os outros e os mantemos assim em zonas de conforto, não estamos a ajudá-los a desenvolver esse tamanho. Quanto mais o nosso desenvolvimento. Ok? Portanto, fiquem com a ideia que o coaching não é só o bracinho e ninguém é, não. Estabelecer objetivos, ativar a visão concreta, descobrir valores e pôr pernas ao caminho. Fazer a diferença faz a diferença. Ok? Muito bem. Deixa-me apresentar aqui as duas personagens. É rápido, ok? Olha, eu sou aqui. Esta tem andado comigo, esta anda comigo desde 2000. Apresento-vos Miss da Prova. Está bem? E agora apresento-vos Mr. Results. Este apita duas vezes. Isto são os dois trilhos que o coaching preconiza. Aqui o que é que nós temos? As vítimas profissionais. Agarram-se a um corpo de dor e tudo é uma angústia. Tudo é falhanço, tudo é dificuldade, tudo é crise. E quando apanham alguém na rua, o que é que elas querem? Querem? Contagiar. Contagiar, mas porquê? Porque as pessoas querem, deste lado, isto é uma questão de mentalidade. Nós não vamos criticá-los, nós vamos facilitar um processo, a ver se eles querem vir para aqui. Quem sabe um dia chegam ali ao 10. 0 a 10, se calhar, para aqui já é melhor que estar aqui. Mas eu encontro muitas vítimas profissionais. E adoro estar aqui porque este nível de sofrimento traz vantagens. Ai, mas traz, porque ir para ali dá trabalho. E dá compromisso, e dá responsabilização, e tem que se levantar cedo, e tem que muitas vezes deitar tarde. Faz sentido. Então há aqui pessoas que andam a ver a banda a passar, e há outras pessoas que escolhem as próximas músicas da banda. É a diferença, não é? E portanto, isto são os dois mapas mentais. Olha, deste lado a gente diz assim, mapa mental, afastamento à dor. A pergunta é, o que é que te move a trabalhar? E as pessoas dizem, Alexandre, eu tenho que pagar contas. Então o drive é afastar a dor da perda de poder económico para pagar a casa, para pagar comida aos filhos. Estão a ver este drive aqui, que é do sofrimento, é que eu vou fazer isto para não ter outra dor maior. Que é bem diferente deste drive daqui destas pessoas, que mudaram a sua mentalidade. O que é que te move a vir trabalhar? Eu adoro aquilo que faço. Vê a diferença? E é isto que nós trabalhamos em coaching, são estes mapas mentais. Tá? Onde é que tu estás e para onde é que queres ir? Segundo Brian Tracy, 97% das pessoas estão neste trilho. É uma espécie de autismo coletivo. 3% são fora da caixa. Querem pensar de forma diferente. Depois ganham os louros de terem arriscado, não é? Certo? E não são compreendidos por aqueles. Porque estes são inovadores, estes são criativos, estes vão mais longe. Estes arriscam fazer diferente e pensar diferente. Pois, mas olha, por exemplo, é isto que eu trabalho. Eu ando sempre assim com as pessoas. A perguntar, às vezes venho para aqui, às vezes venho para ali. É triste. Agora, nunca se obriga ninguém a ir para ali a correr. Porque eu não posso usar o meu modelo para os outros. Porquê? Porque eu tenho as minhas crenças, tenho os meus valores, tenho os meus recursos. Certo? Eu tenho que saltar para o mundo dos outros. Porque, de facto, o que muda a nossa vida é o nosso mapa mental. Eu quero fazer isto porque tem que ser, por obrigação, ou quero fazer isto porque adoro e porque gosto. Aqui, afasto uma dor, certo? Da obrigação, vou ter que pagar contas, e aqui aproximo ao prazer. Eu estou realmente a realizar, o meu ADN aqui pulsa. Eu aqui não dissocio aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Eu sou eu. E trago todo o meu talento à superfície. E faço expandi-lo. Olha, para a minha casa, para a minha empresa, para o meu distrito, para a minha nação, para o mundo. É óbvio, não é? Deixem-me mostrar-vos. Nós temos que mudar um GPS mental, que é isso que nós fazemos. Olha, aqui nós temos as vítimas profissionais, ali temos os autores. O Joseph Popota, que é uma figura da inspiração com quem eu aprendo coaching, não é? Foi ele que montou a ICC há 15 anos atrás. Ele diz, here you own it. You are the owner. Tu és o autor da tua vida. Aqui. Ali não. Andas a remo. Aqui alguém decide por ti. Tá? A linguística aqui é, eu amo-te, mas o mas apaga tudo o que se disse antes. E, portanto, eu quero ser mais rico, mas pronto, já estraga tudo. É assim que nós conseguimos ir aos mapas mentais. É qual é a linguística que a pessoa usa. É aqui é, eu devo, eu tenho que. E aqui é, eu quero, eu gosto, eu faço. Ah, vou tentar. Esta é uma linguagem transigente com a mente. Nós temos que ser intransigentes com a nossa mente e observar a nossa linguística para este lado. Aqui há uma linguagem de entrega. Eu faço, eu quero, eu vou. Aqui é coisinha. Ah, só um minutinho, um valorzinho. E deste lado é? Ok, gostava de ter um minuto da sua atenção. Estão a ver aqui a diferença. Nós trabalhamos isto, tá? Então aqui trabalhamos a mudança de mindset, ok? Olha a câmara do arroz. Esta câmara do arroz, reparem, vocês estão aqui com os vossos sonhos. Quem é que aparece logo ali na primeira frente de batalha? As familiares. Ai, vais por aí. Ai, que horror. Ai, vais meter aqui. Ai, não corro. Vais até para lá. Estão a ver? Depois temos uns pseudo-amigos, que só põem aqui umas outras aqui nesta esquina. Ok? Temos os pessimistas. 97% são pessimistas. Olha, temos aqui na desculpa a sociedade em geral e o medo. O medo. O medo é a energia principal emoção que aparece nestas pessoas que são doutoradas em problemas. O medo é a sua roupa. Como é que elas podem pensar na vida? Deste lado, nós temos pessoas que acreditam e vibram na cooperação, na paz e no amor. Tá? Isso significa confiança. Bem mais longe. Então é isto que se espera de uma liderança inspiracional. Porque às vezes os nossos líderes, esses líderes são os chefes e andam aqui. O chefe ainda é pior que o liderado. Às vezes está alguns dizer, pá, não me inspiram. Não é? Uns até dizem, pá, liderem-me. Pá, não há líderes? Sigam-me. Não é? Os líderes emergentes. E depois se liguem os chefes, saiam da frente. Saiam da frente, é daquele lado. Faz sentido para vocês? Ok. Então o que é que nos impede de avançar? É o nosso mapa mental. Não é o mundo que nos impede de avançar. Não é o mundo, é a forma como eu penso do mundo. Não são as situações que me derrotam, é o que eu penso sobre as situações. Então, quando eu mudo o figurino da minha visão e melhoro as minhas dioptrias, eu passo a ter possibilidades onde antes havia dificuldades, é ou não é? E depois descubro que o impossível não pode ser provado até o dia que acontece. Ah? Só que aquela câmara de alguns pões para aqui. Portanto, está na altura da gente se erguer e deixar de estar nestas posições mais de vítima. Então, o coaching é aquela, enfim, atividade que permite às pessoas perceberem o que é que me impede de avançar, o que é que me impede de realizar os meus sonhos, de ativar o meu potencial, de estar melhor do que estou hoje. O que é que me impede de dar um abraço àquela pessoa com quem eu já não falo há 20 anos e que é um inimigo morto? Enquanto houver estas dinâmicas, a vida não avança, está estagnada. Nós temos é que olhar para essas pessoas como nossas mestres. O que é que este me está a dizer sobre mim? Só que isto exige a elevação da consciência, é ou não é? Para a gente controlar o nosso aprendimento. Faz sentido? Olha ali. Vocês vejam, a mente é o cavalo. O cavaleiro é a consciência. E quem é que deve controlar o quê? Quem é que manda nisto? É o cavaleiro, não é? Claro, mas eu encontro muita gente assim. Eu chego a um empresário, chego a uma empresa e lá vem eles escandalizar as costas. Estão a dizer, isto é impossível, está a ver, já entrou a queixar-se. Isto é uma dificuldade, é o país que temos. E eu, ei lá, olha. Só que não emitiu esse valor, porque eu faço perguntas para as pessoas virem para aqui. É pá, não sei o que, não sei o que, é um polícia pôs na luta do meu carro, pá. Mas não é que tem carro. Há muita gente que não tem, grande descalço e anda a pé, ou não é? Nós temos que aprender a significar. E portanto, há aqui uma coisa muito importante, que é que eu e a mente somos dois, não somos um. Há pessoas que estão muito identificadas com a mente e pensam que são aquilo que pensam, não é? Nós podemos controlar a caixa. A nossa querida fabulosamente, podemos controlá-la, tá? E o coaching fornece essas ferramentas, ok? Olha ali, vocês já ouviram falar do pi, do prazer em teatro? Já? Do pi? Imagina que eu ponho um objetivo, eu quero, vou emagrecer para aí 10 quilos, vai. Imagina que eu tenho 70, quero emagrecer até março de 2016, 10 quilos. Portanto, o meu objetivo é ter 60 quilos até final de março de 2016, certo? Uau, eu saio de uma sessão de coaching empoderado, não é? Agora é que vai ser. É? E depois aparece um pi. O que é um pi? É um bolo de chocolate da roteira, aquela pastelaria. Muito sexy, pescar o olho. Anda cá. A mente não sabe o que é melhor para nós. Se ela soubesse, está bem? Ela não nos punha a buscar pis. Agora que eu vou, agora vou terminar. Eu até paguei ali dei 80 euros, eu gosto muito disto. Paguei o ginásio, dei 80 euros por mês, estou todo orgulhoso. E vai, não. Qual é o seu pi? Ah, pá, tenho um nosso pai em casa, chega ao fim de dia, estou cansado. É só pi. Isto é uma oferta da mente, é o cavalo em cima do cavaleiro. Está na altura de nós conseguirmos montar o cavalinho, que é a nossa mente. Tá? E perceber quem vive lá dentro. Portanto, sempre que a vossa mente vos oferecer um pi, vocês façam esta pergunta. Vão ver esta pergunta? Beneficia-me? Este pi? Se a resposta é não, vocês começam a negociar com o cavalo. Como é que vocês usaram? Ou vocês dizem assim, next, venha ao próximo pensamento. Next. E é assim. Beneficia-me? Não. Next. Beneficia-me? Sim. Porque o que é beneficiar-me? É levar-me aos meus objetivos deste trilho. Aqui eu atingo os meus objetivos. Certo? E vocês treinam isto, ao fim de 2 meses disto, já conseguem vir ao cavalo. Tá? Mesmo que o pi apareça, vocês vão se focar numa coisa chamada prazer máximo. Olha, o prazer máximo dá trabalho. Às vezes é preciso privação? É. É preciso resiliência? Sim. É preciso controlar a mente? Sim. Só que eu depois vou chegar à final de março dos meus 60 quilos. Atingi o meu prazer máximo. O pi é um prazer imediato. Eu tenho logo aquela satisfação, mas depois o que é que acontece? Fica angustiado ou não é? Então o que é que acontece dentro da mente? Três senhoras que vocês vão conhecer. Querem ver as três senhoras? Olha lá. Olha. Primeira, senhora tentação. Esta é a primeira que costuma dar salto. Ela tem uma irmã gêmea, está bem? Chamada a senhora desculpa. Está bem? Opa, deixa lá, é só mais um hoje e amanhã começo. Olha o cavalo. Vocês, quando começarem a ouvir isto, dizem, lá está o cavalito. Estas três senhoras mandam o cavalo. E depois o que é que aparece? Aparece a terceira senhora, que é a senhora de desmotivação. Ah, oh, pá, não dá para mim. Pá, a minha genética é assim, já me apanha, vou na minha mão. Isto é só um exemplo para vocês verem. Então reparem, a liderança tem a ver com a capacidade que eu tenho de controlar estas três senhoras. Ou seja, de controlar o meu cavalo. E só há aqui uma regra. Ou eu controlo o cavalo me controla a mim. E há aqui uma boa notícia. Que é, a mente é programável. Logo, eu tenho a capacidade de mudar. É ou não é? É isto que eu trabalho em coaching. No fundo, se quiserem dizer, o que é que a Alexandra faz? Ela facilita um processo onde as pessoas aprendem a montar o cavalo. Tá? Pode ir, ok? Olha, hoje em dia somos temos é o fast food, fast learning. É ou não é? É tudo fácil. Fast loving. É tudo a correr. Fast sleeping. Fast thinking. Então o que é que nós vamos instalar? A calma. Então repare, nós vamos fazer ao mesmo tempo, está bem? Tá, vamos usar uma mãozinha, pode ser? Para instalar a calma. Olha, isto é uma metáfora, uma harmónica que eu tenho usado com as pessoas e que me têm dito, Alexandre, maravilhoso, já estou a conduzir com mais calma. Já estou a dirigir reuniões com mais calma. Porque aprendi aqui algumas regras sobre a instalação da calma. Primeira regra, vamos pôr aqui, olha, está na nossa mão. Se quiser, faça com a mão que é para. Ok? Primeiro dedo, eu penso com calma, não digam lá. Eu penso com calma. Para isso tem que observar o que é que eu estou a pensar. Ah, é muito difícil, é muitos pensamentos, são 1000 por dia. Não há problema, vou ao indicador mais próximo, que é o que tu sentes. Se estás a sentir bem, o pensamento, vou dizer. Se estás a sentir mal, angustiado, perturbado, com dor de cabeça, é porque o pensamento que está na gente não está a favorecer. Next, usei outro pensamento. Vai buscar outra memória melhor e está lá na tua vida, como está-se a tua vida. Tá? Então, isto é assim. Nós aprendemos isto de uma forma de sim, isto não é complexo. Está ao alcance de cada um. A seguir, eu falo com calma. Eu falo com calma. Certo? Grande parte dos projetos de coaching que eu faço nas empresas e com pessoas vai parar toda uma coisa. Lack of communication, falhas na comunicação. Então, se a gente traz um pouquinho, traz olhos, trazemos o software todo para comunicar, porquê é que falhamos na comunicação? Porque andamos todos a falar depressa, não temos tempo, é ou não é? Era tudo acelerado. Depois cada um trabalha a partir das suas dinâmicas de medo e de culpa e de sentimento, whatever. E portanto, é isto que acontece. É esta falha. Portanto, eu falo com calma. A seguir, eu ajo com calma. Ou seja, eu atuo com calma. Faço as coisas com calma. Há pessoas que em vez de agir, agitam-se. Não é? Não fazem nada, mas andam ali. A seguir, não é só da forma como eu ajo, é a forma como eu reajo. Então vá. Eu reajo com calma, quarto dedo. Quinto dedo. Olha, só a calma me desincia. Faz sentido? Então digam lá outra vez, vá. Eu penso com calma. Eu acho com calma. Reajo com calma. Só a calma me desincia. E quem diz isto diz assim. Daqui a bocado vou com um bom trânsito. Eu conduzo com calma. Antes disso vou com o almoço. Que eu como com calma. Ao final do dia, vou estar com o marido ou com a mulher. Eu beijo com calma. E faço tudo o resto com calma. Okay. É isso mesmo. Olha, só uma coisa. O gravitas, ou o nível de presença de uma pessoa, tem muito a ver também com o body language, não é? Como é que nós colocamos o nosso corpo? Está estudado, são as chamadas posse de poder. Então a minha pergunta é, qual é a posse de poder que vocês reconhecem naqueles cartoons do homem, do super-homem e da super-mulher? Como é que ele se põe? Quais são as posições? Quais são? Olha, o peito para a frente é o que leva a minha sobrinha Sara a andar assim. Não é? Ai, ah, as maminhas, não sei o quê. A senhora deixou maminhas, é maravilhoso para dar leite, essas coisas todas. É, não, é um problema. Nós temos muito cascalho e colocado na nossa cabeça. Ok? Então vejam. Olha, Amy Cuddy vem provando que estas fotos que estão aqui, estão a ver? Assim, assim ou assim, em 2 minutos descarregam em nós o maior índice de testosterona. Quando nós estamos mais encolhidos e naquela situação mais preocupada, ou assim, a usar a pervinha, nós em 2 minutos descarregamos cortisol, que é o hormônio do stress. Então nós podemos controlar o cavalito através da mente e também começar a tomar consciência do nosso corpo. Até um invisual, quando porta a meta, um invisual nunca viu ninguém, quando porta a meta ele faz isto. Porquê? Porque os animais da natureza, quando querem sentir-se mais poderosos, o que é que eles fazem? Eles aninham ou eles levantam? Olha o pavão, para conquistar a fêmea. Olha o alce, também faz isto, as cobras. Então isto é natural do ser humano, portanto, também podemos pôr o nosso corpo assim. Claro que a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira não vão andar nas vossas empresas assim, não é? Mas podem fazer metade. Olha, olha lá, estou a falar com alguém no corredor. Estou assim. Olha, eu estou a fazer com que em 2 minutos eu descarregue a testosterona. Está bem? Se estiver triste, ponho uma caneta assim. E em 2 minutos já descarreguei também hormonas da felicidade que põem mais naquele trigo. Portanto, há vários canais onde a gente pode entrar para dentro do ser humano, há portais para nos ajudar. Nós é que nós sabemos, quando eu estudar na escola, não é? Ok, deixem-me mostrar-vos a liderança alfa. Vocês conhecem os machos alfa na natureza, não é? Aqueles que conseguem defender a sua tribo, aqueles que conseguem ir mais longe. A liderança alfa, olha, é a capacidade que eu tenho de antecipar cenários na liderança. Só que os líderes dizem assim, epá, nós andamos muito no reativo. Porque não há tempo para parar para pensar e para preparar. E esta é que é a questão. Perderam a liderança alfa. Então, se não são líderes alfa, não conseguem inspirar. Têm que parar o relógio, isolar-se, nem que seja 2 dias, para organizar as ideias. Reunir com a equipa, reunir com as pessoas, ok? A seguir alinham as pessoas. E depois é que atuam. E a atuação faz uma alimentação para novos cenários de antecipação. Só que as pessoas estão a perder a capacidade de antecipar. Porque como andamos todos o pensamento acelerado, o que é que acontece? Estamos todos a agir, não é? E eu não diria que era agir, é reagir. E é o que me dizem, eles já não têm tempo. De quanto tempo é que você precisa? Ai, não tenho tempo. Anda tudo a correr. Andamos todos a correr para a morte. E nesta semana, sobre 3 pessoas com 45 anos, uma senhora e 2 senhores morreram lá de AVC. Andavam numa... já não dormiam. Morreram com 45 anos. O que é isto? Ok. Bom. Olha, querem ver? Vamos construir um acrónimo de liderança. Estamos quase a acabar. Eu usei a palavra líder para colocar aqui algumas características. Não sei se concordam comigo, também as podem alterar, claro que sim. Coloca a consignação. Um líder é um lutador. Mas não é um lutador no sentido das armas, mas é no sentido de perseverar. Tá? Quando todos dizem que vai correr mal, eu digo que vai correr bem. Eu vou mudar o meu paradigma. Eu aqui estou no paradigma de querer para ver. Aqui, o paradigma é, eu estou aqui para primeiro ver para querer. É como o São Tomé. Estas pessoas mudam o paradigma. Vão fazer diferente onde mais ninguém fez, não há comparação. Perfeito! Então, os lutadores. Olha, um líder é um inovador. Faz coisas fora da caixa, como este evento. Claro que sim, está sempre à procura de coisas out of the box. Vai ver outras formas de fazer, vai se inspirar com outras pessoas. E depois faz transferências daquilo que aprendeu para a sua realidade. Maravilhoso, não é? Não está fechado na sua caixa, hermético e acolhido. Está bastante expansivo e a dar um salto para a nação. Olha, um developer. O que é um developer? É uma pessoa que desenvolve pessoas mais do que as dirige. Cria equipas autónomas. Sabe ouvir as pessoas, sabe comunicar, sabe trabalhar o feedback, sabe trabalhar o feedforward. É nesse sentido, reconhece as pessoas, inspira-as, certo? Mais do que as fiar, dá-lhes recursos para elas elevarem o seu potencial e colocarem o potencial ao serviço da sua equipa, da sua empresa, como é óbvio. Olha, é também um estratégia, ele sabe definir planos, sabe ter a visão de longo prazo, certo? Faz cumprir objetivos, controla, monitoriza, acompanha, não deixa as coisas assim. Correr no flow, não é? Ele anda lá para vir e vai medir. E é também uma pessoa responsável. Responsável a quê? É um responsável ético, porque é uma pessoa que tem integridade. Ele só precisa, não é? Não andar em um bom carro a mostrar e depois paga para os trabalhadores. Ele tem essa ética. Saber que em fase de aperto, ele dá o primeiro, é o primeiro a dar o exemplo. Depois tem também a ética social, porque sabe que a sua empresa pode ter um impacto na sociedade, não é? E, portanto, é muito importante também a ética ecológica, saber que não vai prejudicar o ambiente, que está a pôr em causa futuras gerações. Então é neste sentido. E, portanto, um líder para mim tem estas características. Isto dá-se a volta às grandes características que fazem de um líder diferente. Vai mais longe, que inspira, que é capaz de facto ser a diferença que faz a diferença. Olha, e o que é que acontece? A excelência pessoal. Ainda há bocado o Presidente da Câmara dizia isto, não é? Atingir a nossa excelência. Eu costumo usar esta metáfora, é mergulha dentro do teu oceano azul. A metáfora vem de Harvard. Há um oceano azul, cá deste lado, que é eu sou a diferença que faz a diferença. E as minhas vantagens competitivas são características únicas e inimitáveis. É difícil imitarem. Alguém pode fazer copy-paste, mas para dar sempre um copy-paste special, não é? E deste lado, nós estamos numa estratégia de oceano vermelho. Andamos todos a facar uns nos outros, a competir pelo preço, e é mais do mesmo, e perdemos todos os valores. Então, quando as pessoas encontram o que é que de facto me faz colocar ao serviço dos outros a minha melhor versão. Tá? Qual é a característica única que eu tenho? Qual é o meu talento? Onde é que eu sou bom? Aonde é que eu não faço esforço? Quem encontra a sua rota de felicidade normalmente não trabalha. Realiza-se. O trabalho é um prazer. Certo? É uma estratégia de aproximação ao prazer. Então, de facto, a ideia é ver aqui uma mudança de mindset para nós mergulharmos todos no oceano azul. E é isto que faz o coach. Vai procurar aqui características, qualidades, que qual é a tua atitude e comportamento que te tornam o mesmo diferenciador. Inspirando-te em outros e depois fazendo o transporte para a tua realidade e criando, inovando, ok? Deixem-me mostrar-vos aqui também a satisfação do cliente interno. Criei este acrónimo, é muito rápido. Olha, a satisfação do cliente interno, que é o nosso colaborador, não é? Tem a ver com três R's, sabem quais são? Isto é R vezes R vezes R, está assim, pronto, não tem assim. Olha, o qualquer colaborador deseja estar realizado. Eu faço perguntas às pessoas, quão realizado está no seu estado atual de 0 a 10? Ah, 4. O índice de realização às vezes é muito baixo, não têm recursos, não estão a fazer aquilo que gostam, não é? Foram empurrados para ali porque era o que havia, olha, só havia isto, se calhar, olha, os meus pais disseram que eu estou assim, se calhar não é isto que eu gosto. Existe aqui muita coisa ao nível da realização que não está a ser tomada em conta. O reconhecimento. Grande parte das pessoas assim, Alexandre, eu só precisava de uma líder de equipa, chegasse ao final do dia, me desse assim uma palma e dissesse assim, obrigada, Amélia, por teres vindo trabalhar no sábado, obrigada por teres estado mais duas horas a dar o litro. Isto às vezes falha. As pessoas dizem, já nem é o dinheiro, é só uma palavra de obrigada, porque o que é que custa? Não paga impostos dizer obrigada, nem IRC. E as pessoas não fazem. O ser humano faz 99 coisas bem e uma mal, porque correu mal. Onde é que vou apontar o dedo? Logo aquilo que está mal. É por isso que nós temos 97% da população a focar naquilo que é falha. Ok? E depois a retribuição, claro que também é importante. As pessoas vão trabalhar, também precisam ter dinheiro para pagar as suas contas, é ou não é? E muitas vezes nem isto é tido em conta. Tá? Neste aperto da crise é preciso que os trabalhadores e os seus líderes falem sobre isto. Tá? Quando há crise, há crise para todos. Mas o que eu vejo em muitas indústrias é que eles andam a continuar a sua vida fausta e os colaboradores não. E esta desintonia torna as pessoas motivadas. E olha o colaborador, o cliente externo, olha os três S da satisfação. Simpatia. Quantas vezes entramos em lojas, certo? E quem nos está a atender tenta dar costas voltadas e dizer, ah, lá vem mais um chato. E nós até nos sentimos mal. Estamos a entrar numa loja, não somos bem atendidos, somos atendidos ao burro à patada, comunicação dos pés, como eu falo, não é? Então é preciso haver simpatia em que trabalhamos isto. Solução. O cliente, quando entra em qualquer lado, quer uma solução. Quer ou não quer? Não vai lá para ter problemas. É para ter soluções. Mas depois não basta vender uma solução. Tem que haver o quê? Suporte. Que é para manter uma relação. E, portanto, para mim são estes os três S fundamentais naquilo que torna um líder inspirador. É aquele que se ocupa vendo onde é que todos podem ser bons, reconhecendo os trabalhadores, realizando os trabalhadores e retribuindo. E, por outro lado, em relação ao cliente, quem manda nas empresas é o cliente. A gente pensa que, não é? Quem manda é o chefe ou o CEO. Não. Se os clientes forem embora, a empresa vai à falência, ou não é? Então, rapidamente, trabalhar estes eixos. Que todos sejam simpáticos, desde o porteiro até lá acima ao presidente. Todos. Sem deixar ninguém de fora. Tá? Um porteiro pode dar cabo do negócio. Okay? Apontar à solução, certo? Que às vezes as empresas não estão adaptadas a rapidamente ir ao encontro, até de uma inovação. Estão muito herméticas, fechadas para dentro de si próprias, e depois dar apoio. Não desaparecer depois esse apoio, porque as pessoas depois não vão lá comprar outra vez, não é? Então, olha, eu acho que já estou dentro do meu timing, não é, Raquel? Está tudo? Ok, vamos mesmo acabar. Olha, eu adoro, eu pus aqui a bandeira nacional, que eu já vos disse, sou muito patriota. Adoro a minha nação, levo a nação ao mundo e tenho muito orgulho em Portugal. Mesmo quando estou com os alemães, trabalho para eles assim, não é? Porque eles são muito altos. Eu não me sinto pequenina. Não me sinto pequenina. E vou sempre com a palavra sobre Portugal. E eles batem, não ouvindo. Está bem? Falo inglês com eles porque o meu alemão é um bocado fraco. Bom, então reparem, se é impossível, nós vamos fazê-lo. Esta frase criei eu ontem, pensei, pá. Será que é impossível vencer a crise? Não é, vamos fazer, vamos dar a volta a isto. Tá? Vamos dar a volta ao contexto. Então o que é que eu vos proponho? Proponho-vos o seguinte, não é? Olha que isto é uma reguilice fora da caixa, mas a mim disseram que todo lixo disse, faça qualquer coisa fora da caixa. E eu disse, bem, eu espero que não me levem a mal, não é? Vamos lá ver. Bom, então o que é que eu vos vou propor? Um hino nacional alternativo. Tá? Eu não sei há quanto tempo é que vocês não cantam o hino. Há umas semanas? Ah, há duas semanas! Ok. Então qual é o objetivo? Olha. Vocês ainda se lembram ou ainda se lembram da letra do hino? Ainda se lembram, não é? Então deixa cá. Olha lá, agora não está a avançar. Vou ali pedir à Regi que me avance. Consegue, Vanessa? Ah, está ali. Então lembram-se? Então como é que é? Deixa só ensaiar, depois acabamos com a música. Como é que é? Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória está datada. Fazia sentido. Era ou não era? Que era para incentivar os soldados a lutarem pela pátria. Agora continuamos na coisa do medo, da morte e da luta. Então vão aceitar ou não vão aceitar uma linha alternativa? Posso-vos mostrar? Olha que é uma mudança. Vocês têm que pensar fora da caixa. Então, olha, é por isso que se chama um linha nacional alternativa. Atenção, ok? Então vamos lá ensaiar, que a seguir depois vais ter com a música. Então vá. Ao amor, sobre a terra e sobre o mar. Ao amor, pelo planeta vibrar. A favor da paz, amar, amar. Peço desculpa aos patriotas que gostam da velha paradigma. Eu digo-vos uma coisa, eu sou muito reguila. Até me podem matar, enforcar, dar-me veneno, essas coisas todas que fizeram a todos a história. Eu não me importo. A minha filha já é crescida, já pode caminhar pela perna dela. Eu hei de lutar até às últimas consequências para que a gente consiga ter uma visão maior de amor, de paz, de colaboração pela nação e pelo mundo, do que propriamente andar ainda na luta, na resenguice e na reivindicação com os pés. Está bem? Então agora, se puderem, eu vou pôr música e vamos cantar o hino, pode ser? Então vamos lá, vamos ver.